levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que nenhuma... Salmos de número 121, e os versos 1 e 2. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus Cristo. Final de semana se aproximando, e nós, em nossa igreja, na Assembleia de Deus da Silveira Martins 506, hoje à noite é o grande momento do culto da vitória, onde Deus tem marcado de forma muito especial essa reunião. E nessa sexta-feira não será diferente. Aí estaremos para cultuar o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, é com muito prazer que eu recebo hoje aqui no programa a minha esposa, a irmã Lenir, ela que faz parte do departamento do Círculo de Oração, e que no dia 29 e 30 nós estaremos aqui recebendo, no momento de avivamento, o nosso pregador, pastor Gabriel, que vem de Campinas, São Paulo. E então vai haver uma alteração no dia do culto da ala feminina, e eu convidei a Lenê para que ela pudesse então também trazer a sua palavra, visto que ela esteve em uma cidade aqui da região, especificamente em Nonoai, quando esse irmão esteve ministrando, e foi extremamente importante a forma como Deus usa e que Deus usou esse homem ali naquela cidade, e vai estar conosco aqui nos dias 29 e 30 de agosto. A paz do Senhor, irmã Lenê. A paz do Senhor, pastor Geraldino. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. E queremos, nesta manhã, com muito carinho, convidar a toda a igreja, o povo de Deus, e também as cidades vizinhas, nossos amigos, nossos ouvintes da Rádio Difusão, para este trabalho, então, que vai acontecer dia 29. Dia 29 é uma segunda-feira, e aí estaremos para abençoar o povo de Deus. Todo campo, ele estará reunido para a reunião mensal. E neste culto, então, estará conosco o nosso irmão Gabriel, ele que vai trazer a palavra com muita ousadia. Fomos com o exército a Nonoai, vimos a glória de Deus de uma forma tremenda. E na terça-feira, o dia 30, o culto não será à tarde, mas sim à noite. Dia 29 e dia 30 de agosto. Esperamos você. Convida a tua família e venha estar conosco. Aí então acabamos de ouvir esse convite formulado pela irmã Lenir, e queremos informar, eu creio que ela já mencionou também, que o culto das irmãs, o culto, não vai haver o culto à tarde, no dia 20, dia 30, e sim à noite, o grande culto para todos os membros e também aos amigos, aos irmãos. Vamos vir com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero falar para alguém: quando as lágrimas insistirem em cair do teu rosto, quando os amigos não estiverem mais perto de você, quando a solidão bater a porta do teu coração, quando o teu problema parece sem solução, quando para você não houver mais céu nem paraíso, quando as portas todas se fecharem, quando você fica sem saída e sem saber sair, quando você não tiver mais abrigo e não souber para onde ir, quando ninguém te der valor e você se sentir diminuído, quando condenarem o teu passado e quando condenarem o teu pecado, quando a tua alma estiver cheia de desgosto, quando você não souber encontrar o caminho, aí, amado ouvinte, Você que está ansioso para saber o que fazer, aí aparece a pessoa augusta de nosso Senhor Jesus e ele diz a você: eu sou Jesus. Ele pode falar, eu posso sentir a voz suave dele: morri por ti na cruz. Eu resolvo todos os teus problemas. Eu digo-te, não temas. Eu posso te ajudar. Jesus diz: é só confiar em mim. Eu mudo toda a tua vida. Cristo fala a você nesta manhã: em mim acharás guarida, acharás paz para a tua vida. Ele diz a você que está vivendo a desgraça: eu transformo a desgraça em graça. Eu te amo. Segure firme minha mão, vou mudar teu coração. E Cristo diz: eu sou Jesus, a salvação. Eu sou Jesus, a tua solução. Meu irmão, se tu não aceitou a Jesus, se tu é alguém que está fora do aprisco das ovelhas, se tu é uma ovelha ferida, machucada, desgarrada, volta hoje para a casa do Senhor. Se você ainda não tomou decisão, hoje você tome decisão. Hoje é dia de decisão. E nós sabemos que o final de semana vem, e com ele muitas lutas, muitas dores, às vezes acompanha as famílias, tanto nas cidades como no interior, nos asfaltos, nas grandes avenidas, nos bailões, nas boates, muitas pessoas são ceifadas, mas essa voz está aqui nesse dia, nesta manhã, para te dizer: não entre por essa porta do sofrimento, aceita Cristo. Ele vai entrar na tua vida, vai mudar tua casa, vai mudar o teu viver. Eu oro por ti e apresento a Cristo para a tua vida eterna. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, entra realmente na casa desse homem e dessa mulher. Eu oro, Senhor, por esses que vão fazer viagens, por essas pessoas que estão sintonizados e que estão saindo para o trabalho, por essas moças, por esses jovens, por esses pais e mães. Senhor, essa pessoa que tomou decisão de voltar para Cristo, esta vida que até hoje viveu baixo a solidão, a tristeza, essa pessoa que está tirando a sua vida, buscando uma oportunidade para o suicídio. Demônio que ataca essa mulher, esse homem, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Tu não tens autoridade para desfazer com a criatura que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Neutralizo a tua força, inimigo de minha alma e de nossas almas, e proclamo vida, vida na pessoa de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.